Capítulo 135. Louvado seja o Senhor. Louvem o nome do Senhor. Louvem-no vocês, servos do Senhor. Vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa de nosso Deus. Louvem o Senhor porque o Senhor é bom. Celebrem seu nome amável com música. Pois o Senhor escolheu Jacó para si. Israel é seu tesouro especial. Sim, conheço a grandeza do Senhor. Nosso Senhor é maior que qualquer outro Deus. O Senhor faz tudo como deseja, nos céus e na terra, nos mares e em suas profundezas. Faz as nuvens subirem sobre toda a terra. Envia os relâmpagos que acompanham a chuva e manda o vento sair de seus depósitos. Matou o filho mais velho de todos os lares egípcios, tanto das pessoas como dos animais. Realizou sinais e maravilhas no Egito, contra o faraó e todo o seu povo. Destruiu grandes nações e matou reis poderosos. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reis de Canaã. Entregou a terra deles como herança, sim, como herança a seu povo Israel. Teu nome, ó Senhor, permanece para sempre. Tua fama, ó Senhor, é conhecida por todas as gerações. Pois o Senhor fará justiça ao seu povo e terá compaixão de seus servos. Os ídolos das nações não passam de objetos de prata e de ouro, formados por mãos humanas. Têm boca, mas não falam. Olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Em sua boca não há fôlego de vida. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Ó Israel, louve o Senhor. Ó sacerdotes, descendentes de Arão, louvem o Senhor. Ó levitas, louvem o Senhor. Todos vocês que temem o Senhor, louvem o Senhor. O Senhor seja louvado desde Sião, pois ele habita em Jerusalém. Louvado seja o Senhor.